2, 17, 1, 5. Lápis 6570, atenta na nave da Gol que está ingressando aí na Alfa, show de atualizar aí sua frente, ok? Vou copiar, tá? Charlie Mike Lima, bom dia, qual é o problema? Filmo, a subida inicialmente é a da El, após o seu voo direto, após a posição da El, voa direto para a posição Leda e após Leda voa direto para Ilhéus, ok? Charlie Mike Lima, chame a torre para o acionamento do táxi de decolagem, o altímetro é 10015, a torre 11895, ok? Bom voo, bom dia. Salve, Salvador, bom dia, TAN 3890. TAN 3890, bom dia. É, o senhor aceita o 330 para Recife? Afirma, amigo. Ok, TAN 3890 está autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5101 e o controle em 120.8. Quanto é isso? 330 para roda Recife, decola da 10 pela esquerda, cumpre a Puca, transição Caju, ingressa na Upper Whisky 58. O transponder é 5101. Controle de saída, 120 decimal 8, TAN 3890. Correto, TAN 3890, chama para o acionamento no portão 8. Chamará, muito obrigado. O Eco Zulu November, bom dia. A sala IS ligou aqui pra gente alguns instantes, pediu pro senhor entrar em contato lá com a sala IS, ok? Possível. Do 5973, solo Zuno 4, direito no 219. 219, obrigado. Solo Salvador, eu Rio, 5973, bom dia. Rio 5973, bom dia. Está autorizado o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador lá no pátio 3. Alfa, Kilo, atento, Rio 5973. Mike Lima ali, mantém pistão no 7. Estacionamento TAN 3890 no 8. Confirme, chamou para o push? Afirma, amigo, TAN 3890 no 8. Ok, autorizado, TAN 3890 chama para o táxi, o altímetro no 015. No 015, chama o táxi TAN 3890. 2607, reduza para 2209. 17, vento 14, 0 graus, 08, 9. Fala, azul 4069, 1, fugiu estacionamento. Aguarde o instante para puxar o estacionamento. Natal 353, 134 a bordo, tá livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, chama a torre 1895, tamo rua, bom dia, até 3890. Ok, Pátio Índia e Alfa 2895, após, obrigado. O Azul 4069, coordena com a equipe de solo, após o táxi do aeroporto Tatã, a sua cauda, está autorizado seu push, chame táxi, o altímetro no 015. Após o tão autorizado, pushback, chama táxi, 4069. Paulo, bom dia, Xanier 6251, informação Golf, posição 7, autorização Galeão. 0, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 1 no 0 no 5, autorizado ILS, reporte 1 no 0. Após direto para a posição Lufto, após direto para a Barbacena. Decola na cabeceira 1 no 0, com curva à direita. Inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5110 e o controle opera em 120.8, Coteja. Projeto Galeão 360, Pesulo 10, Esmata e Lúbito Barbacena. Decola no 0, curva direita, da El, Leda, Bridge. 5110, 208. Correto, o Ocean 6211, chame para o acionamento no portão 7. Chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Voo no 607, desça para 3000 pés, reduza para 1809. 3000 reduzindo para 1809, voo no 607. Bom dia, Otan 3153. Bom dia, Otan 3153. Livre pouso no 0, vento no 40 graus, 099, check 3. Livre pouso, está baixando a travada, Otan 3153. Webjet 5808, chame Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 282260, 5808, obrigado. Voo 607, desça para 2000 pés, mantenha presente proa limitado pelo localizador. Desça para 2000, mantenha presente proa limitado pelo localizador, voo 607. Chamou o solo. Ok, é 5 Zulu November, copia para Teixeira de Freitas no plano visual 085. Autorizado então, Teixeira de Freitas 085, visual direto, decola da cabeceira 17, com curva direita para o corredor Axé, restrito a 1 no meu pés até a liberação do controle, que opera em 120.8 e aciona o transponder 5064. Cortejo. Salvador, muito bom dia, total 9990. Agora fui, aliás. Bom dia, total 9990. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Certo, final de 5 milhas. Tá 3890, tem condições de agilizar as manobras assim que autorizado? Afirmo. Tá 3890, ali mantém após o tráfego da companhia na curta. Após o Airbus na curta, ali mantendo 0 para 3890. Perdão, manter a. Chama a torre 118.5. Segue acionamento, gol 1804. Gol 804, autorizado por acionamento 19, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol 1804. Solos 24, direito no 219. Direito 219, até 319. 53. Tá 3890, vento no 30 graus, 099, livre da colagem imediata no 0. Decolagem no 0, tá 3890. Eco Zulu November, ajuste no 0 no 5, autorizado o táxi, reporte ingresso no 7. 5 milhas, o total baixado para lá. Tente total 9910, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento para check-in no 30 graus, 099. Tente o total, aguarde a pista livre. Azul 4069, 124 após 3 horas e 50, alterna Ribeirão. Estabilizado no autorizador, gol no 607. Chame torre 118, decimal 95, gol no 807. Gol no 607. Ótimo. Tive táxi 1895, bom dia. 5, chame o controle 1208. 208, bom dia. Dia 3890, suba ao 330, saída PUCA. PUCA 330, até 3890. Gol no 804, solo Salvador. Prossiga. Tô vendo que a aeronave ainda não iniciou o pushback. Vou autorizar o ingresso para a aeronave da TAM para o portão 08, ok? Coordena com a equipe de solo, esteja atento aí ao ingresso do. Está no portão 8. Ok, gente, então coordenei com a equipe de solo, recuar a aeronave de modo a permitir o ingresso do TAN no portão 8, ok? Fala Salvador, bom dia, tá 3171, tá na posição 06, pronto para pushback e acionamento. Tá 3171, só um minutinho para o push. Tá no aguardo. Tá 3153, ingresse via Juliette para o portão 08. Atento ao Boeing da Gol, puxando no 9. Juliette para o 8, atento ao Boeing, tá 3153. Qual o total 990 de plano 5? Total 9910, bom dia, táxi na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador 43. Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao finalizador, muito obrigado, bom dia. Fala, CMM2, 1-1, pushback, acionamento, gate 7. Aguarde, é o número 2 no setor, ok? Aguarde, instante, roxo, CMM2, 1-1. É. Capitão 317 Ouro vai aguardar um instante para o pushback. Será autorizado após o táxi do Gol, que vai taxiar a sua carga, ok? Aguarde expectativa aí de 2 a 3 minutos. Sim, estamos na voz na escuta 317 Ouro. O 1804 foi sobre o modulado, pode repetir os dados, por gentileza? O 1804, perdão, foi novamente sobre o modulado. Vai taxiar via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O altímetro 1015, esteja atento ao TAN ingressando aí no portão 8. E por gentileza confirme novamente os dados, vamos ver se eu consigo agora. Ele estacionou, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, torres 2925, o POB 127, alternando Campinas, 0344, autonomia. Copiei, 3h44, Campinas e 127 a bordo, ok. Tenha uma boa, bom dia, agradeço. Obrigado, igualmente. O Oxa 6211, coordene com a equipe de solo após o táxi do Gol à sua cauda. Está autorizado o push e acionamento no 7. Esteja atento à aeronave da TAM puxando também no 612, ok? Após o Gol, estou autorizado, né? 6211, TAM. O TAM 3171, coordene com a equipe de solo após o Boeing da Gol taxiar a sua cauda. Está autorizado seu push e acionamento. Esteja atento ao Avianca puxando no portão 7 à sua esquerda, ok? QNH1015, chama para o táxi. Ok, ciente, após o Gol, vamos iniciar o pushback, atento com a Avianca no portão 73171. Solo 607, solo 30, direito 1219. 219, pega. Alô, bom dia, Solo 607. Jota na frente. Solo 607, bom dia. Táxi lento via Alfa, aguardando o instante antes da Juliette. Aguarda antes da Juliette, eu não me avesso. 4069, livre decolagem 10, vento no 40 graus 089. Colagem autorizada do 4069. Eco do Novembro, suba ao 085 direto. Está presente, autoridade 085 direto, Eco do Novembro. Não é isso? Aguarde um instante para o push acionamento. Tenho expectativa aí de 5 minutos. Tem dois tráfegos para taxar a sua cauda, ok? Ok, dá uma passada para o autorizado. É portão 3 mesmo, não é isso? Você mantém o portão 3. Ok, ciente. Solo Salvador, Azul Yankee Yankee. Azul Alfa e Yankee Yankee, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização do reboque de parte 3 ao parte principal, parte número 1. Autorizado a iniciar no pátio 3, chama para ingresso, pátio principal, Alfa e Equeque. Ok, senhor. Salvador é o Rio 5973. Rio 5973, prossiga. Ciente da Golf 370, Recife. O senhor sabe o horário do plano? Eu não recebi aqui ainda não, o senhor sabe qual horário está preenchido? Previsto 09 no 5. Ah, ok. Então tá um pouco cedo aqui pra gente. Vai chegar no meu sistema meia hora antes. Então 08h45 deve chegar pra mim. Será coordenado o nível que constar no plano? Prepare subida Puca Caju, ok? Puca Caju na sua escuta, negativa R9 e 5973. Gente. Ah, Juliette, eu não me engano. 907, aguarde um instante. Tem dois tráfegos pra liberar o pátio. Um TAM e após uma Avianca. Assim que a Avianca tiver liberado a Juliette, ingresse via Juliette para o portão 612. 7, passa meia dúzia após La Bianca, ou na meia zero. Zero, saída da Elva e Prandileta. Subindo pro 360 Prandileta, azul 4069, obrigado. Para o táxi, Chané 621, com 112 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 40 de autonomia. Está livre o táxi, Guarulhos, 3h40 e 112 a bordo. O Chané 611 vai seguir o TAM como número 2 no ponto de espera, chama a torre 1895. Que legal no 015. Vai seguir o TAM no ponto de espera 1895, que legal no 015. Litro da colagem 10, vento no 40 graus, 089. Livre colagem pista 10, gol 804. Moda, alterna Galeão, 4 horas e 10, quanto para o táxi? 4 e 10, Galeão 209 a bordo. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, chama a torre 1895. O altímetro 1015, tem um bom dia, o TAM 3171. Então, segue pelo Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre 1895, bom dia. Golo 642, na escuta? Na escuta, 642. O Golo 642, quando ele com a equipe de solo, duas aeronaves vão taxiar a sua cauda, um TAM e após uma Avianca. Se com a Avianca tiver liberada a retaguarda, está livre o seu push, chama para o táxi, o altímetro 10115. Sente após o avião que está liberado, chama para o táxi. Ou economia 42. Salvador, bom dia, o TAN 3517. O 380 para Brasília, sente gol. Bom dia, TAN 3517. Está autorizado para Brasília, nível de voo 380, pela APRA Zulu 17. Decola cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é o 5117 e o controle opera em 120.8, contei. Autorizado 380 para Brasília, saída aerovia UPR do 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, transponder 5117, controle 120.8, transfer 517. TAN 3517, correto o cotejamento, chame para o acionamento, o TAN 3517. Chama para o acionamento, 3517, obrigado. Controle, bom dia, voo 1804. 1804, bom dia, suba 360, saída da El, voo direto da El. Esquerda da El, voo na direita agora, voo 1804. Foi direto Leda, 1804. 1804, só o lazer passar o MSA e vamos voar direto. Está 10, vento 140 graus, 079. Autorizado a linha de colar o TAN 3171. Yankee, por gentileza, manter a posição na saída do pátio 3. Tá na nada Gol puxando aqui no portão 3, ok? Ok, gente. Observador Bono 715 para autorização, estamos cientes da Gol. 1715 Brasília 360, autorizado pela APA Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida árvore, transição elefa. O transponder é 5122 e o controle opera em 120 Despa 8. Conteste. Estamos autorizados Brasília no 360 de APA Zulu 17. Decola da 10, curva direita, árvore, transição elefa. 1122, controle 1208, bom, 1715, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 2. Afirmativo, chamaremos, 1715. 3131. 069, obrigado. Bom dia, 3171 da EL, 1500. Bom dia, 3171, suba ao nível 340, voe direto Leda. Leda 340, da 3171. No meia, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, Leda Bridge, transponder é 5124 e o controle em 120 Despa 8, conteja. O 897 apenas é confirmando a saída da Euleda Bridge. Em Bridge o senhor já intercepta a Persolu 16, ok? Direto para BHZ, Belo Horizonte. Correto, chama para o push no portão 10. Amanhã 97. Paulo Tan 3517 no 4 para push acionamento. 3517 no 4, coordene com a equipe de solo. Após o táxi do Gol a sua cauda, está autorizado o push, chama para o táxi. Coordena com a equipe de solo, após o táxi do Gol na cauda, autorizado, chama para o táxi 3517. Paulo agora 642 para o táxi com 101 na borda, 3:20, alterando Natal. 3:20 Natal, 101 a bordo, livre o táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 1895, tem um bom dia, Gol no 642. Livre o táxi, no ponto de espera, chama a torre 1895, bom dia, bom trabalho. O azul Alfa Yankee, por gentileza, vai ter que aguardar mais uns instantes, a aeronave da TAM vai iniciar o push no portão 4, ok? Ok, gente. Oceano 6211, decolou 41, chame o controle 1208. 208, Oceano 6211, boa. Doutor Salvador, bom dia, Oceano 6211. Bom dia, Oceano 6211, suba 360, saída da El.